ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar agora. Hoje nós vamos tratar de um assunto, vou começar o programa até de uma forma atípica. Começar aqui lendo a primeira página do Noticiário de Economia, que está na internet aqui, de um dos grandes portais de conteúdo. Assalariado com nível superior ganha, em média, 219% mais, diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Homens ainda ganham 25,7% mais que as mulheres, e esses dados se referem ao ano de 2011. A inflação pelo IPCS sobe em 5 de 7 capitais na terceira prévia de maio. Índice de confiança do consumidor tem leve queda em maio, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Se demitido por crime, o empregado doméstico pode perder indenização. E a Alemanha confirma o crescimento de 0,1% do PIB. Eu vou dizer por que que nós estamos abrindo o programa dessa forma, porque o tema de hoje é economia do amor. Ele parte dessa realidade econômica e mais ainda da ideologia que domina essa economia mundial. E para tratar desse assunto e a partir dele nós partimos para outras realidades, outros cenários e outras abordagens, eu estou aqui no estúdio com o Marcos Pena de Arruda, que é socioeconomista, presidente do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, PAX, e autor do livro Educação para uma Economia do Amor, lançado pelo selo Ideias e Letras, da editora Santuário. A Thaís Rodrigues Corral, que é coordenadora geral da Rede de Desenvolvimento Humano, com atuação em mais de 2 décadas, essa associação sem fins lucrativos busca promover o desenvolvimento humano, a diversidade cultural e a proteção e conservação do meio ambiente. E ainda, last but not least, o Tony Piccolo, economista, idealizador e diretor-geral do portal Amai-vos, Inteligência e Tecnologia a Serviço do Amor, que já esteve conosco anteriormente aqui falando especificamente sobre esse portal e hoje volta como participante desse debate mais abrangente tratando da economia do amor. Eu gostaria que vocês começassem falando, já que eu abri o programa com essa primeira página do Noticiário de Economia, eu acho que já mostra a simples escolha das matérias que compõem o principal do noticiário, a nata do Noticiário da Economia, já nos dá uma ideia do mundo em que nós vivemos e o que nós pretendemos mudar. Marcos, gostaria que você desse o pontapé inicial. Eu vou dar 2 pontapés. Bom dia, ouvintes. Não, não vai cair, hein? Sem cair, um em cada pé. Mas o primeiro é colocar 2 dados bem impressionantes a respeito da economia atual. Não é? Nós estamos vendo os Estados Unidos como o país mais rico e mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico e militar do mundo. Ao mesmo tempo, a estatística de suicídios nos Estados Unidos é espantosa. Então, no ano de 2010, se suicidaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos. Quer dizer, a pergunta que fica é: qual é o grau de felicidade e bem viver que a grande maioria da população de lá vive? O segundo dado é em relação à China, onde 600 mil pessoas morrem de doenças do trabalho. Aquela tensão, angústia de produzir sem parar. O último dado que eu vi foi um rapaz de 28 anos que passava dias e noites trabalhando sem dormir e um dia ele teve um colapso e morreu. Doenças do trabalho, 600 mil pessoas morreram no ano passado na China. Agora o outro pontapé é o lado da utopia, né, que é um poeminha aqui do Gibran Khalil, que vai ilustrar o tema do nosso programa. a abelha e a flor. É o prazer da abelha coletar o mel da flor, mas é o prazer da flor ceder seu mel à abelha, pois para a abelha uma flor é fonte de vida, e para a flor a abelha é uma mensageira do amor. E para as duas, abelha e flor, o dar e o receber prazer são uma necessidade e um êxtase. Muito bom para reflexão. Isso aí é muito bom para reflexão, né? Isso. Aproveitar. Thaís, queria que você entrasse agora também fazendo a sua introdução nesse nosso debate. Então, eu vim. Bom dia às ouvintes e os ouvintes. Eu tenho 20 anos de trabalho, tive 20 anos de trabalho com rádio, né? E acho que o rádio é uma forma de tocar as pessoas pelo coração, né? Porque quando a gente fala na economia do amor, quer dizer, na realidade tudo que a gente vive vem da economia do amor, né? Porque a vida vem da economia do amor, quer dizer, a gente nasce a partir do amor, tudo que está ao nosso redor, tudo que tem vida, ele expressa, de certa forma, essa generosidade, essa energia do amor. Então, eu acho que o rádio, né, para a gente estar bem situado onde nós estamos agora no presente, o rádio toca as pessoas pelo sentido da audição, que segundo as filosofias ancestrais, orientais, é uma forma, quer dizer, quando a gente ouve uma pessoa, quando a gente ouve com atenção, aquela energia vai direto para o coração, né? Então, eu acho que a gente já está num meio que facilita que a gente entre nesse tema da economia do amor, né? E eu que trabalhei durante muitos anos com as mulheres, nós sabemos, quer dizer, que todo esse âmbito do privado, né, que é o que faz, o que reproduz a nossa sociedade, ele é muito, é um âmbito dessa economia do amor. E que durante muitos anos foi um grande tema internacional, quer dizer, que esse trabalho que a gente fala em inglês, a economia do caring economy, no Brasil a gente diria economia do cuidado, isso de certa forma foi sempre esquecido, né, nas políticas públicas, foi pouco valorizado, quer dizer, no processo dominante da economia. E eu acho que nós chegamos a um momento, né, a gente está falando aí de doença, a gente está falando de estresse, a gente está falando de tudo isso que a gente vive cada vez mais se expande no nosso cotidiano, onde proteger essa economia do cuidado, essa economia do amor é fundamental. Então, eu acho que nós vamos ter possibilidade de debater sobre isso aqui, mas essas seriam as minhas primeiras reflexões. Tony Piccolo. Bom dia, Golo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom, eu queria fazer uma definição rápida, então, sobre economia e sobre amor, né? Que eu peguei aqui no Wikipedia, alguns dicionários. Economia é ciência econômica que analisa a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, né? E a economia aplica seu corpo de conhecimento para análise e gestão das mais variados tipos de organizações humanas e domínios. Finanças, desenvolvimento dos países, ambiente, mercado de trabalho, cultura, agricultura, etc., né? Então, isso é definição de economia. E amor, tem várias definições, mas eu escolhi duas aqui. Sentimento que nos faz querer o bem de outra pessoa ou de alguma coisa. Cuidado, zelo, dedicação. É tido por muitos como a maior de todas as conquistas do ser humano, né? Bom, eu vou falar aqui um pouco como economista e como um cidadão que trabalha com um projeto ligado a amor e direitos humanos há 12 anos. Quer dizer, eu acho que eu sou o caçula na área de economia do amor aqui em termos de tempo, mas eu fiz economia, trabalhei em banco muitos anos e tal. Reconheço que hoje o mundo gira em torno de poder e dinheiro, infelizmente, né? Quer dizer, pelo menos a elite que faz a gestão do mundo, né, está muito focada em dinheiro e poder, né? Isso é meio óbvio. Você pega os Estados Unidos aí mesmo, o maior produtor da indústria das armas e das guerras, né, que eu chamaria de economia do ódio, né? Enfim, mas eu acho que tem um movimento muito, muito bacana da sociedade civil organizada e de organizações internacionais e tal, no sentido de quebrar essa hegemonia dessas lideranças que focam na questão do dinheiro e do poder, né? É, se você pegar a perspectiva do desenvolvimento humano nos últimos 2000 anos, isso é uma coisa que é um fato concreto, não há dúvidas de que a humanidade está tá evoluindo para melhor, né? Você pega aí, hoje em dia você tem algumas ditaduras restantes no planeta, a questão racial foi quebrada, quer dizer, eu acho que tem muitos valores que estão sendo realmente impregnados por uma demanda da sociedade civil organizada, né? Principalmente dos países mais educados, né? Porque eu acho que isso é fundamental também. Bom, e aí estou falando isso também como idealizador e diretor do Amaivos, que é um projeto que eu idealizei há 12 anos atrás e que basicamente é a minha contribuição humilde, pequenininha ali, mas que fala exatamente sobre isso. A gente se juntou crentes e não crentes, judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, afrodescendentes, indígenas, enfim, em torno de uma agenda comum, né? Então hoje nós temos uma infinidade de conteúdos produzido por esses atores, né? Sempre com um perfil dialogal. Não me interessa judeu que queima o Corão, não me interessa cristão que queima o Corão, não me interessa judeu que briga com árabe, não me interessa crente que briga com agnóstico e ateu, quer dizer, que estimula o ódio, enfim. Então, a gente criou realmente uma agenda comum, temos uma rede de mais de 80 instituições parceiras, e aí representando os muçulmanos, representando os judeus, representando os afrodescendentes, quer dizer, cada segmento cultural, étnico e social está ali representado no Amaivos. Oferecemos 18 serviços online totalmente gratuitos. Então tem padre online, judeu online, muçulmano, sheik online, professor, médico, conselho tutelar, diversidade sexual, pessoa com deficiência. E cada serviço desse coordenado pelos seus próprios atores, né? Então quem responde às questões ligadas aos muçulmanos são os muçulmanos, dos judeus são os judeus, e sempre com esse perfil dialogal, né? Focado em amor e direitos humanos. Então foi muito bacana e hoje nós somos o maior portal na internet cultural, social, em audiência, em conteúdo, em serviço. A gente chega a ter 80 mil visitantes únicos dia. E agora não é só um portal. O portal, na verdade, é uma base. E a gente trabalha com comunicação e serviço inteligente. Quer dizer, então a gente está presente aí em Facebook, Twitter e os meios disponíveis de comunicação. É isso. Ok, olha, eu queria, só para nós darmos sequência aqui, primeiro fazer uma observação de que vocês são livres para falar à vontade, independentemente da intermediação aqui do humilde apresentador, porque o assunto é com vocês, não comigo. Mas eu gostaria, então, para a gente começar esse debate, de puxar um pouco do que o Marcos falou com o que o Tony acabou de dizer, e tendo por fundo o que a Thaís falou, que é esse negócio do rádio, que é o veículo por excelência, pela instantaneidade, e já há décadas e décadas e décadas, desde Roquete Pinto, que o rádio é instantâneo, ao contrário da televisão, que veio bem depois e que requer também uma série de aparatos e série de procedimentos e protocolos que o rádio dispensa. Então, eu gostaria de puxar primeiro, Marcos, pelo que você falou, porque os princípios da economia, como estão no mundo atual, são apenas visando o lucro. E nós temos, por exemplo, uma perseguição já histórica da paz, e, no entanto, o que nós vemos é sempre o fomento à guerra em nome da indústria bélico-militar que sustenta a economia, principal economia do mundo, que é a economia americana, mas outras economias também. Eu acredito que Israel, não é? O Brasil, que fabrica armas e também fabrica munições, esse tipo de coisa. E até os aviõezinhos de combate já estamos, infelizmente, nessa área também. Em cima do que o Tony disse, isso aí, o Marcos, requer uma mudança de postura, uma mudança de a quebra de um paradigma muito arraigado, que é esse desenvolvimento econômico, e que traz no bojo uma ideia falsa de que ele vai trazer o desenvolvimento social também, quando não vai. E isso em cima do que o Tony está dizendo e da proposta de trabalho do Tony, que é o Amaivos, que a quebra desse paradigma traria um pensamento mais humanista e até mais cristão. E aí o cristianismo entendido não como um princípio religioso, mas como entende o Tony e a Amaivos, que é o portal dele lá, como a maneira de você tratar os semelhantes como você mesmo. Quer dizer, como Jesus ensinou, que você ame o próximo como você ama você mesmo. Parece que as pessoas têm se amado pouco demais para poder amar os outros. Então isso eu acho que é a chave dessa mudança de paradigma, e gostaria que vocês todos, livremente, independentemente de mim, esqueçam que eu estou aqui e falem sobre isso aí. Vou começar aqui com a Thaís, que ela está dominando o veículo. Vai, Thaís. Não, eu acho que... Enfim, eu acho que nós estamos num momento, né, de profunda transição, né, e, né, onde existem essas polaridades sobre as quais a gente está falando aqui, né? Porque mesmo quando a gente fala dos Estados Unidos, quer dizer que é da onde surgiu, digamos, é o carro-chefe desse modelo econômico, né, que praticamente o mundo inteiro segue, porque hoje nós vivemos num mercado globalizado e todos os países vão a reboque, inclusive o Brasil e tal. Existe também uma corrente crescente no mundo de pessoas que estão buscando profundamente outras alternativas e criando novos modelos, né? Eu não canso agora mesmo ouvindo aí o Tony Piccolo, eu fico o tempo todo surpreendida da quantidade de iniciativas, de projetos, de formas novas de expressar o que nós diríamos desse novo paradigma, que sem dúvida ele é alimentado pela energia do amor, né? Pela energia de pessoas que querem quebrar as divisões, quer dizer, querem buscar a união, porque o amor nada mais é do que a gente se unir, porque nós somos isso, né? Nós somos todas as religiões, todas as filosofias dizem, né? Não dizem que nós somos todos um, nós fazemos parte da mesma energia cósmica, nós somos a expressão dessa energia cósmica, e nós criamos por medo, por todas essas, pela nosso processo evolutivo, que é misterioso também, nós criamos todas essas divisões, né? Divisões entre nós, divisões entre nós e a natureza, entre nós e os animais, e criamos um processo muito bárbaro para nós todos, né? Então eu gostaria também que a gente visse isso num campo maior, eu procuro ver isso num campo maior, para a gente não ficar também apontando só os culpados, porque no fundo todos nós fazemos parte desse processo, né? E eu acho que a questão é como é que a gente faz crescer, expande a nossa perspectiva positiva de que é possível a gente fazer esse salto quântico para sermos expressão de fato dessa energia amorosa que é a da qual nós somos, né? Nós somos essa energia. Beleza, eu fico feliz de ouvir a Thaís, e o que ela está dizendo, em grande parte, está colocado aqui nessa trilogia que eu trouxe, né? Três livros que foram publicados, dois pela Voz e um pela Ideias e Letras, Educação para uma Economia do Amor. A ideia central é que o que a Thaís disse nos coloca no coração mesmo da proposta de uma outra economia, uma economia que não seja fim em si mesma, mas apenas meio para o desenvolvimento do ser humano. Pessoa, coletividade, que nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. E a cultura dominante tem nos ensinado e nos treinado a viver uma falsa realidade que eu chamo do eu sem nós. Mas, na verdade, nós somos eu e nós ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente tiver uma economia voltada só para o eu, ela vai ser destruidora do ser humano, da natureza, porque falseia tem uma falsa premissa, que é partir do indivíduo como absoluto, né? Então, a afirmação segunda, a primeira é essa: a economia como meio para o desenvolvimento do ser humano. E segundo, que ser humano é esse? É um ser humano integral, que tem um monte de dimensões. Só o nosso corpo físico, que é a primeira casa em que nós habitamos, né? Economia, gestão da casa, em grego. A primeira casa é o corpo. E onde? Cadê a educação que ensina as crianças, jovens e adultos a gerir o seu próprio corpo? Então, essa febre de farmácias que a gente vê aqui no Rio, em todas as esquinas e quarteirões, está ligada à incapacidade de cada um de nós de gerir a nossa própria saúde e de se manter com saúde. E o macabro do sistema do capital é que ele coloca como produto ou como fonte de lucro no mercado a nossa doença e não a nossa saúde. Médicos, indústrias farmacêuticas, hospitais e clínicas ganham com a nossa doença e não com a nossa saúde. A mercadoria deles é a nossa doença. Então, interessa a eles que a gente fique doente. Hoje em dia, no mundo, tem duas indústrias que trabalham juntas. A indústria da agronegócio, com um maciço uso de agrotóxicos e de tudo que faz mal à saúde, e a indústria farmacêutica, que vem curar. Então, a alimentação faz os doentes e a farmacêutica diz que vem curar. Né? E que não raro estão ligadas lá atrás, na origem da fabricação dos dois lados, tanto do defensivo agrícola, né, que eles chamam eufemisticamente, quanto do remédio também, que não, eufemisticamente é um remédio, né, Tony? Complementando aí as colocações, a gente se pegar, tirar um retrato do mundo hoje, e aí passa um pouco por isso que você falou do cuidado com o corpo, né? Quer dizer, a gente tem aí 70% da população do mundo, 7 bilhões de pessoas, que ainda passam fome, né? Que não tem o recurso mínimo básico para ter uma alimentação saudável, né? E cuidado. Eu acho que passa também pela educação, né? Falta consciência, falta atitude. Então, isso vem muito da educação e da conscientização política, cultural, social. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, a gente ainda é liderado nas questões políticas, econômicas, né? A economia tomou um lugar no mundo que ela superou a política e a cultura, né? Ficou, política e cultura seguiram para um segundo plano, quando na verdade deveriam ser o primeiro plano, né? E aí existe realmente uma corrupção de valores, né? Quer dizer, o dinheiro tomou um lugar no mundo que não deveria ser dele, né? E aí eu estou dizendo isso porque a gente pode pegar como exemplo o próprio Brasil. Eu queria fazer uma colocação. Eu acredito muito na humanidade. Eu acho que a grande maioria das pessoas são boas, são generosas, são solidárias, são sensíveis aos grandes temas, né? Vou dar um exemplo aqui de uma operação do Amaivis que eu acho que é ilustrativa. A gente montou um telemarketing ativo em 2003, muito nessa linha de gestão. Eu estava até comentando com o Marcos, sonhar é fácil, viabilizar sonho é uma pedreira, né? Porque você tem que ir contra uma série de estruturas que tentam de alguma forma impedir que valores como os nossos sejam propagados, né? De ética, de justiça, de solidariedade e tal. Enfim, então montamos um telemarketing, começamos a trabalhar há 2-3 anos, encomendei ao UERJ uma pesquisa para saber quem eram os doadores do Amaivis, quem é que estava apostando na causa. E a gente operando Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Elite carioca, né? Gávea, Leblon, Ipanema, Copacabana, para facilitar a logística de recebimento para o motoboy lá. Para nossa surpresa, os grandes doadores do Amaivis, 85% eram mulheres, pobres e idosas. Então, você ligava para a casa das pessoas, na Zona Sul do Rio, quem doava era empregada doméstica, porteiro, auxiliar de enfermagem, quer dizer... E aí tem várias explicações. Claro que telemarketing é uma atividade invasiva, desagradável, tem muita gente que desliga, não quer nem ouvir o que você tem a dizer e tal. Mas eu fiquei muito impressionado, porque... Eu queria só fazer um parênteses exatamente sobre isso que você está falando, porque não é só uma questão, eu acho que não é tanto do telemarketing... Porque nós tivemos aqui um debate sobre a necessidade de doação de sangue e esse fenômeno acontecia também com o Hemocentro. Os grandes doadores, a grande massa de doadores está situada nos subúrbios, nas zonas pobres, são pessoas pobres e que sentem essa necessidade. Enquanto na Zona Sul as pessoas se acham imunes a esse tipo de necessidade. Guru, eu fico muito impressionado como economista, fiz economia na PUC, e muitos dos meus amigos foram para o mercado financeiro, né? Quer dizer, é muito fácil você estar do lado forte e continuar do lado forte, né? Administrando ativos, que é o que a maioria faz, né? E eu fico muito impressionado, porque realmente isso é bíblico, né? É mais fácil um camelo entrar, enfim. Mas não vamos descer nesse. Mas, enfim, a questão é que realmente o meu testemunho pessoal comprova essa tese. Quer dizer, quanto mais rico, mais egoísta. É impressionante isso, com raríssimas exceções, entendeu? O pessoal levanta muro, fecha a porta, você pede uma doação, o cara quer saber 500 mil relatórios. Enfim. Mas eu acho que é por isso que a gente enfrenta grandes dificuldades da mudança de paradigma quando do desenvolvimento, por exemplo, qual é o índice que mede o desenvolvimento no mundo? É o PIB. E não é o IDH. Pois é. Deveria ser o IDH. Segundo, se você tivesse a disponibilidade política, a disposição política de Estado no mundo todo para você acabar com a fome na África, você acabaria com a fome na África, tranquilamente. Os alimentos chegariam a todo lugar com mais facilidade do que as bombas chegam nas áreas em conflito, por avião mesmo. Deixa eu corroborar com isso que você está falando. Li recentemente, isso há 2 dias atrás, a produção de alimento no mundo, ela é capaz de suprir 12 bilhões de pessoas. Nós temos 7. Tem 5 bilhões aí de alimentos que poderiam estar... O problema não é mais produção, é distribuição. Agora, como está na mão de poucos, eles queimam comida, né, inutilizam comida para poder o preço se manter interessante economicamente falando. Quer dizer, então há, de novo, a economia passa a dominar a política e a cultura, né? Bom, só para complementar uma coisinha que eu queria colocar também, isso passa no Brasil pela questão da conscientização e educação, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento aí de que a gente contribui com 35%, 40% da nossa renda, mesmo as pessoas que não, acham que não pagam imposto nenhum. Quando você pega um ônibus, quando você compra uma água, quando você vai no cabeleireiro, quando você vai na manicure e você deixa lá 40% do preço, é pagamento de imposto, né? E o que vem em volta de serviço é nada, né? Você não tem saúde pública, você não tem educação, você não consegue, o pobre não consegue botar seus filhos numa creche legal, né? É sempre... Enfim, e as pessoas não têm essa consciência de cobrança, né? De cobrança dos seus direitos de cidadão. Então, nós pegamos aí os poderes, e aí eu estou dando o exemplo do Brasil, que é o lugar que a gente vive, quer dizer, você pega os poderes hoje, executivo, o próprio Congresso, acho que o Joaquim Barbosa foi muito feliz nas colocações dele e tal, eles parecem que estão imunes, né? É o poder pelo poder, apesar de estarem sendo feitas boas coisas, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no do Lula, quanto no da Dilma, acho que a gente está aí... tem uma evolução óbvia aí, mas ainda tem muito chão para a gente percorrer, para a gente realmente ter uma sociedade que tenha consciência dos seus direitos, né? E que cobrem, né? Quer dizer, o Congresso não pode ser um balcão de negócios, de interesses, né? Que você não consegue identificar ali realmente o que está acontecendo, né? E educação e saúde é o mínimo que as pessoas têm que exigir. Exatamente. Eu queria fazer a conexão desse tema. O gasto em educação e saúde é absolutamente insuficiente para dizer uma coisa central. O problema que o Brasil está vivendo hoje é escondido pela grande mídia e é o grande problema da economia brasileira, problema da dívida pública. Então, se você olha o orçamento público de 2012, você vai ver 4,7% dos gastos do ano foram para a saúde, 3,2% para a educação. Quanto foi para os banqueiros, que são em torno de 20 mil, que controlam a dívida interna e externa pública do país? Foram 753 bilhões de reais. No ano de 2012, 44% de todos os gastos foram para pagar juro e amortização das dívidas. Essas dívidas hoje estão valendo 3,6 trilhões de reais, a dívida pública brasileira. Ontem, no Valor, falaram do déficit das contas correntes, tudo que a gente recebe de fora e o que tem que pagar de volta. E colocar o dedo nas remessas de lucro como o grande problema. Os lucros remetidos e dividendos foram, no ano passado, 24 bilhões de reais. Né? Esse ano está previsto 30 bilhões de reais. É menos do que em 10 dias a gente paga para os credores. Então, o tema da dívida é escondido. Ninguém fala nele. E ele é o grande drama que molda a política pública econômica do governo. É por isso que não tem saúde, educação, reforma agrária, gestão ambiental e tudo mais. Bem, eu queria olhar também isso, sem dúvida tudo isso é verdade, mas eu tenho assim 30 anos de vida, digamos, de ativista, de batalhar por essa transformação do mundo, E o que eu sinto é que, enfim, as coisas vão mudando, mas muito lentamente, né? A gente dá um passo para frente e três para trás. Então, eu tenho, nos últimos tempos da minha vida, acho que até uma questão de idade, eu tenho, assim, me ligado nesse campo do que pode mover as coisas para frente, né? E eu acho que a gente precisa, sobretudo, de começar a contar uma outra história, começar a povoar os nossos blogs, os nossos livros, as nossas falas, o que seja, dessa outra história, porque só isso vai mudar essa força dominante, porque não é por mudanças incrementais. A gente precisa, de fato, de uma mudança em pouco tempo, porque se a gente vê os dados, digamos, do planeta, que são as condições da nossa vida aqui, são muito assustadores. Nós estamos muito próximos a um colapso mesmo. Ainda tem alimentos e tal, mas a FAO teve uma conferência recentemente e, por tudo que está acontecendo, as mudanças climáticas, os impactos, a gente pode ter problemas de fornecimento de alimentos, até porque hoje o fornecimento de alimentos é super globalizado, né? Cada alimento que chega, mesmo no Brasil, quer dizer, se a gente for ver de onde que vem a nossa comida, a gente vai levar um susto, né? É. Porque as coisas, outro dia não tinha na manchete do jornal, que o tomate na China era mais barato do que o tomate produzido no Brasil. Então, é todas essas, por conta de como a economia foi dessas vantagens comparativas, essa história toda, a gente foi entrando nesses absurdos. Então, a gente está numa grande armadilha, eu diria, né? E aí mesmo que tenha Monsanto, isso, aqueles, as coisas, quer dizer, que são de os agentes do mal, mas eles também são mortais, né? Quer dizer, então eu acho que hoje a quantidade de câncer que a gente tem no mundo, as pessoas que estão morrendo, não importa se você seja rico, pobre, e os tratamentos podem ser mais ou menos sofisticados, mas as pessoas acabam morrendo. Então eu quero acreditar que a gente seja capaz de contar, e nós que somos formadores de opinião, uma outra história. E essa história tem que ter outros conteúdos também e tem que ter outra energia. E eu acredito que essa é a energia do amor, do que a gente fala, o amor. E o que é isso, né? É buscar nas pessoas aquilo de fato que as pessoas fazem porque elas sentem alegria. E quando você vai procurar na história das pessoas, não importa quem ela seja, pode ser um líder, pode ser uma empregada doméstica, quando você vai buscando e tal, sempre o que dá alegria é alguma coisa que tenha conexão, né? As pessoas lembram sempre do dia do nascimento do filho ou do dia que aconteceu ser uma coisa muito boa que fez parte dessa conexão com um outro ser humano, com uma circunstância. Então eu acho que nós estamos um pouco nesse momento, nesse ponto de mutação. E eu diria que eu trabalho muito com jovens, né? Eu coordeno hoje um projeto que recebe voluntários do mundo inteiro e eu fico muito tocada, sabe? Como pessoas que são super bem formadas, que poderiam estar no mercado financeiro, que poderiam estar nas multinacionais, abrem mão de tudo e têm procurado o Brasil, entende? Essa é a coisa também que a gente olha para cá e vê todas essas mazelas e diz, mas por que o Brasil? Eu acho interessante essa questão de por que o Brasil. Eu acho que o Brasil ele é muito novo e é um laboratório permanente do desenvolvimento. Hoje, por exemplo, quando a gente fala dos BRICS, eu acho que dentro desse contexto o Brasil é muito peculiar. O Tony falou ainda há pouco, por exemplo. Mas eu tenho uma resposta que eu tenho perguntado, tenho feito essa pergunta, então, eu quero falar. As pessoas me dizem assim, às vezes falam até os estrangeiros assim, não sabem me explicar direito, mas o que eu é que o brasileiro, as pessoas no Brasil gostam da relação. Eles dizem isso, entende? Gostam de se relacionar, entende? Sim. Gostam de se, quer dizer, tem essa abertura para se relacionar. Como diz aquela coisa, né? Simpatia é quase amor, não é isso? Quer dizer, é porque você tem esse é o primeiro passo. Em culturas. Acho que vamos passar do quase para o amor. Exatamente. Aí. Quando você vê as pessoas, entende? Em outros países, que as pessoas nem se dão a chance de conversar, aquele negócio todo preso, muito entende? Porque está todo tocar. Mundo. que todo mundo está com pressa, que todo mundo tem que maximizar cada minuto, porque é tempo, é dinheiro, aquela história. Todas as pessoas estão numa armadilha que para cortar, para quebrar aquilo, só tragédia, entendeu? A única coisa é tragédia. No Brasil não, a gente meio nesse, jogar a conversa fora, a gente gosta de se relacionar. Distraídos venceremos, dizia o Paulo Leminski. Paulo Leminski dizia isso, né? Distraídos venceremos. E isso também tem muito a ver com a história do Brasil. O Brasil tem uma história que não tem fortes traumas sociais e políticos. A independência veio na mão do português, a república foi quase que um arranjo interno ali, o imperador saiu, saiu tudo bem, está tudo tranquilo, porque nós sempre tivemos esse tipo de... E é por isso que nós enfrentamos o problema, por exemplo, da reforma agrária, o problema da abolição da escravatura, que ainda não se resolveram, por causa dessa herança, que tem um lado bom e um lado ruim. Mas o Tony falou uma questão do econômico sobre o político e o cultural, e que me despertou a atenção pelo seguinte: naquela época de 1950, quando o Brasil deu aquela arrancada, a segunda arrancada, a primeira foi com Getúlio na guerra, né? Companhia Siderúrgica Nacional e tal, depois com Juscelino e a indústria automobilística e outras indústrias mais pesadas, e aí o Brasil entrou numa era em que os economistas, que sempre tinham sido assessores, começaram a galgar espaços políticos, foram se tornando ministros, foram se tornando superministros e chegaram a ser até, né, eminências pardas. E hoje, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff, quando assumiu a presidência da República, uma das eminências pardas era o Delfim Neto, que tinha sido ministro do Médici ainda, no tempo, né, aquela coisa. Então, isso tudo mostra como o Brasil é peculiar nessa coisa, Thaís, que você falou agora. Quer dizer, essa sede de relações que as pessoas têm e que fazem do Brasil um porto de interesse, de migração, realmente, até hoje, faz parte até dessa história de migração. E dos jovens, né? Eu acho que existe uma geração no mundo que tem sido atraída por essa mudança. Quer dizer, eles não querem mais fazer parte de uma história podre, que não vai a canto nenhum, que só depaupera os recursos, que só afeta as pessoas. E recentemente eu conversei com uma moça muito talentosa, eu falei que trabalha numa empresa de design, de inovação, e ela estava dizendo: as pessoas hoje querem que, atrás do produto, atrás daquilo que elas estão comprando e tal, cada vez mais elas querem uma história, de uma experiência, entende? Então, há uma mudança no mundo, quer dizer, eu acho que a gente está nessa transição, e é sempre na transição a gente tem muita sombra, mas também a gente tem que ter luz, a gente tem luz, e eu acho que apostar nesse sentido na juventude, que é quem vai, de certa forma, conviver com a plena crise, é uma saída, né? Eu concordo plenamente. Acho que, assim, como eu falei, eu acho que a humanidade está evoluindo para melhor, sem sombra de dúvida. Acho que tem muito mais gente bacana, consciente dessas questões. A própria sustentabilidade, que está virando moda no meio empresarial, e aí até com objetivo econômico, as empresas que não estiverem associadas à sustentabilidade vão quebrar. Porque o cidadão comum, entre comprar um produto de uma empresa que quer que o mundo se dane e o de uma empresa que está fazendo coisas concretas pelo ambiente, pelo social e tal, certamente vão optar pela que está fazendo alguma coisa, né? Então isso é uma questão de educação, de novo, e consciência social. Eu queria dizer também que essa cultura, nós estamos falando basicamente da cultura do amor, né? Houve um tempo que a moda era a cultura da paz, né? Cultura da paz para cá, cultura da ONU se envolvendo e tal. Mas cultura da paz, ela pode ser muito cruel. Vou dar uma opinião minha, pessoal, uma leitura, obviamente uma verdade subjetiva, leitura minha. Eu posso estar em paz com todos vocês aqui e não mexer uma palha pela sua saúde espiritual, humana, social. Você pode estar morrendo do meu lado aqui, eu fico em paz com você, você morre e está tudo certo. Né? Cultura do amor não, cultura do amor pressupõe que você tenha compaixão, solidariedade, que você vai sair do seu umbiguinho e vai ajudar o outro ali. São coisas totalmente diferentes, né? Enfim, então o que eu acho que está em ebulição agora é a cultura do amor por Deus, para quem tem fé, ou para quem não tem, pelo próprio homem, né? Pelo próprio homem, que é a questão da solidariedade, justiça social e tal, e pela natureza. São essas três dimensões fundamentais do ser humano hoje, né? Deus, natureza e o próprio homem. Quem não tem fé, esquece Deus, mas tem as outras duas dimensões aí para se cuidar. Então, Eu concordo plenamente, a gente é cercado por jovens lá no Amaives também, do mundo inteiro, tem chegado muita gente bacana lá, questão da rede P2P, das pessoas se envolvendo aí com, de formas alternativas de meios de produção e tal, e eu vejo isso também, um pessoal muito idealista. Sobre o Brasil, eu queria colocar a questão do multiculturalismo, né? Que é muito presente na nossa sociedade. Quer dizer, aqui você vai para a praia no Leblon e Ipanema, você vai conviver ali com judeu, muçulmano, católico, preto, branco, pobre, rico, e está todo mundo jogando bola junto, tomando cervejinha junto, e não tem essa, né, essa coisa de rico e pobre, então você só pode frequentar alguns ambientes, aí você acaba fazendo tribos, né? E aqui não, aqui você não tem como. O que reforça o que a Thaís falou ainda há pouco, quer dizer, as pessoas querem vir para cá porque existe esse ambiente. Esse ambiente, e tem mais uma coisa que eu acho fundamental, o brasileiro é isso, o brasileiro é muito afetivo, muito alegre, muito aberto, né? Até por conta disso, você vai para a Praia do Leblon, não dá para você dizer, ah, não quero conviver com o negro, não quero conviver com o pobre, não quero conviver com o judeu, não tem esse negócio, né? E aí vou ilustrar uma coisa que aconteceu com a minha família. Eu tenho uma avó que é descendente, a família dela veio lá da Áustria, húngara, né? Meu avô italiano. Mas eu me lembro que minha avó está com 104 anos agora, e ela, quando a gente era novinho, ela tinha um tratamento com os afrodescendentes que deixava os netos indignados. Ela levou tanta bronca dos netos todos, que hoje em dia ela fica quieta, ela nunca mais abriu a boca para falar qualquer coisa relacionada aos preconceitos dela. É. Então, assim, não, e foi uma coisa, foi uma educação praticamente imposta pelos netos. Não fala mais essa bobagem, porque ninguém aqui está disposto a ouvir. E assim, e ela acabou aceitando, não falou nunca mais, entendeu? Tem uns 20 anos que ela não abre mais a boca para falar. Enfim. Bom, eu posso aproveitar então essa frase excelente que a Thaís nos colocou. Contemos uma outra história. Essa é a palavra de ordem. Mudar paradigma é dizer, este mundo não é o único possível. E nós estamos, os três aqui, fazendo um outro mundo possível. Você também, com o teu trabalho de informação, comunicação, né? Então, eu queria dizer, eu tenho três áreas prioritárias de trabalho, né? Uma é a economia solidária, que é uma espécie de mãe ou avó de uma economia do amor. Mas, na verdade, dentro da economia atual do mundo, já existe uma economia do amor acontecendo. Nós três, mais você aqui, somos exemplos disso pelo que nós fazemos. Enquanto um advogado de transnacional ou da Vale do Rio Doce ganha R$100 por minuto de trabalho que ele fizer, nós, a maior parte do nosso tempo não é remunerada. E nós trabalhamos por ideal, por amor, não é? E quanta gente em volta. Então, o princípio da economia do amor é reconhecer como é que ela funciona no mundo. E foi feito um estudo, a ONU descobriu que em torno de 50% de todos os bens e serviços que são usados pela humanidade, em torno da metade deles são gerados por trabalhos voluntários, pela motivação do serviço e não do lucro, né? E a ONU foi calcular e deu, há 4 anos atrás, 16 trilhões de dólares de valor desses bens e serviços que são gerados sem fins lucrativos. Então, a economia solidária propõe uma economia sem fins lucrativos. É uma revolução, porque, na verdade, quando a gente fala que as nossas entidades são sem fins lucrativos, esse é um espaço micro da ação econômica. Mas o que nós estamos falando na economia solidária é uma economia inteira em que o fim não seja o lucro, ele seja apenas meio para o grande objetivo, que é o desenvolvimento de cada pessoa e cada coletividade. Enquanto a Vale vai a qualquer buraco do Brasil e diz, caramba, aqui tem minério, isso é importante, mas quem está morando lá? Bom, uma floresta, índios, quilombolas, não importa. O que importa é o progresso, vamos para o minério. E o governo dá a terra, desloca, bota a polícia, etc. Então, bota hidrelétrica. Bota hidrelétrica. Essa é a questão, senhor. Belo Monte veio na minha memória agora. agora, não só Belo Monte do Curuí, exato, tudo isso aí, tudo isso, né? Mas agora pensemos o seguinte: você anda pelas ruas do Rio e encontra o tempo todo mendigos, pessoas pobres, ou pedindo comida, ou encostadas num canto da rua, invisíveis, porque todo mundo que passa nem olha. Do ponto de vista da economia solidária, é um desperdício de um recurso precioso, o ser humano, que podia estar trabalhando, vivendo em relação, não é? O tema da economia da relação é esse. Economia solidária é eu com os outros, e não eu sozinho enriquecendo. Então, o povo que está na rua, o povo que está pobre, é um recurso precioso. A economia solidária trabalha com a lógica de que cada pessoa é importante e tem que ser incluída numa economia que gera bem viver, felicidade e amor. Perfeito. Bem, as últimas palavras aqui, não, ainda temos 10 minutos. Nós estamos caminhando para o final. Pro final. Podemos ir mais um pouquinho, vai lá. Eu acredito, né, quer dizer, que todas, um mote importante nesse momento que a gente vive, né, porque eu acho que a gente também não tem que jogar também o bebê com a água do banho juntos, né, quer dizer, eu acho que a gente no século XX, né, nós conseguimos esse enorme progresso que trouxe também muitos benefícios, né? Tudo que a gente tem hoje aí de comunicação, de tecnologia, o que a gente tem hoje de facilidade de se locomover, o que a gente tem de tecnologia mesmo, que pode utilizar de forma muito mais eficiente os recursos e tal, eu acho que fez parte também desse modelo, né? Então, a pergunta é como a gente pode mudar a lógica dessa visão empreendedora, né? Quer dizer, que foi no século XX, como é que você podia tirar da natureza e das pessoas uma mais-valia para que você pudesse depois distribuir? Porque nunca se falou que o dinheiro era para ficar com uma pessoa só, né? Era sempre, quer dizer, depois você ganha bastante dinheiro, já fez, aí você faz fundações, aí faz o memorial de não sei as quantas. Eu acho que hoje essa percepção está mudando e o novo paradigma é que o objetivo da empresa, né, da força empreendedora, ela tem que ser resolver os problemas socioambientais, né? Quer dizer, então eu acho que nós, pelo momento que nós vivemos e por tudo que nós conseguimos, não é mais admissível que as pessoas fiquem jogadas na rua, não é mais admissível que a gente continue botando abaixo a riqueza de biodiversidade, de recursos que existem nas florestas, que a gente tenha que inundar áreas inteiras em nome do progresso. Quer dizer, isso é totalmente obsoleto, né? no sentido, inclusive, dos recursos que a gente tem hoje, de capacidade. Então, eu acho que é, de fato, uma nova história, né? É uma nova história que tem que ser coroada por essa ideia da abundância e da abundância do amor. Todo mundo agora diz que quer dizer, mesmo os cientistas dizem que a nova tendência é olhar, observar a natureza, né? Já é tempo, né? Quer dizer, porque na natureza, de fato, a grande inteligência está na natureza, né? Nós, de certa maneira, nós fomos descobrindo isso, mas existe aí um salto quântico que a gente pode fazer e eu acho que isso tornaria as pessoas muito mais felizes, porque eu acho que mesmo o advogado lá que ganha R$100 por minuto, entende? Eu não trocaria a minha vida pela dele, mas nem por nada desse mundo, entende? Gente... Porque o que adianta você ganhar todo esse dinheiro se depois você não tem tempo para desfrutar a vida? Porque, na realidade, a única coisa de fato que a gente tem, que é totalmente renovável, é o nosso tempo, porque a gente morre, né? E eu acho que mais e mais pessoas estão entendendo isso e vendo que não vale a pena você entrar num conto do vigário, né? Que você trabalha lá 30, 16 horas por dia para ganhar dinheiro, para depois se endividar e colocar, ou então criar um padrão de vida que depois você tem que trabalhar mais e mais e mais para para manter. Então, eu acho que existe um acordar, e é nisso que a gente tem que acreditar. E há uma nova geração de empresas que, de fato, são empresas que têm como objetivo resolver a solução dos problemas socioambientais. Eu acho que a tendência é que elas cresçam também. Essa questão da acumulação do dinheiro, quer dizer, do dinheiro que você ganha, o dinheiro que vai para o seu bolso, isso vai voltar àquele velho axioma de que o dinheiro não traz a felicidade. Agora, mais do que nunca, o dinheiro não traz a felicidade e traz a infelicidade de quem está do outro lado. Essa é a questão que eu acho que a gente... Quando fala aqui, por exemplo, da economia solidária e do desenvolvimento sustentável, nós estamos começando a prestar atenção de que a pior poluição é a degradação humana. Não é nem o que você faz ao meio ambiente, é o que você faz ao homem. E a falta de dignidade da vida é esse homem largado na rua, essas pessoas, essas crianças. O Darcy Ribeiro dizia que o Brasil é um país que tem criança largada nas esquinas como se fossem cabras, bodes, essas coisas, né? Cachorros, esse tipo de coisa. Agora, eu gostaria que cada um fizesse a sua intervenção final, porque nós já estamos a 3 minutos do fim do programa, 1 minuto para cada um. Maravilha, isso é um assunto muito amplo, eu tinha algumas coisas que eu queria colocar aqui, mas eu acho que o fundamental... Que vou ficar para a próxima, que vai ter outro. Maravilha, né? Maravilha, porque é um tema muito rico, né? Muito, muito atual. Bom, eu queria fazer 4 colocações aqui, quer dizer, na verdade é uma colocação com 4 virtudes que me veio à cabeça agora no final. Eu só para me definir, eu sou um cristão católico de espiritualidade naciana, e o Amados é um projeto muito mais amplo que isso, né? Quer dizer, ele obviamente transcende a minha individualidade. Mas eu estou falando isso porque tem 4 virtudes que constam na espiritualidade naciana, que eu acho maravilhosas, que ele fala em autoconsciência, quer dizer, você se reconhecer do seu tamanho, engenhosidade, que é a inteligência de você administrar os seus limites, né? Heroísmo, que é a coragem de você fazer o que você quer e acredita, que eu acho que passa pelo idealismo, pelo que você está buscando, e amor, que tem que permear tudo isso, né? Eu acho que as pessoas têm que, basicamente, como a Thaís falou, mas eu acho que uma questão fundamental é a liberdade, né? Então, o amor ou é livre ou não é amor, né? Enfim, então eu acho que a liberdade tem muito da questão do amor, de você ser fiel aos seus desejos, aos seus ideais. E agora, tem uma questão fundamental que eu acho que tem que ser num outro programa. Sonhar é fácil, né, Golo? O problema é viabilizar sonho. Então aí passa por uma economia que é mais complexa. Não, não que uma coisa exclua a outra, não. O dinheiro não é uma má ideia. O dinheiro, ele é má ideia quando é mal empregado, né? Então, assim, nós que trabalhamos em instituições, todos sabemos a dificuldade que é você viabilizar um projeto que trabalha com utopia, com sonho, com direitos humanos, né? Legal, Marcos, você, meio minutinho, Brin. Tá. Bom, 4 virtudes que ele colocou, eu vou usar um jesuíta genial, que é o Thiers de Chardin, para falar em 4 tendências evolutivas da humanidade, que abrange bem tudo o que nós temos falado. A primeira é a crescente personalização, quer dizer, desenvolver cada vez mais o único de cada pessoa. Por isso, uma educação que faça isso é fundamental. Segundo, crescente socialização, isto é, compartilhar cada vez mais tudo o que vai além do que eu preciso. Em terceiro lugar, crescente espiritualização. A humanidade já está indo por esse caminho, porque não é a força física, mas sim a força mental, o conhecimento e o espírito, que são o elemento mais importante do momento humano. E, finalmente, crescente amorização, que é exatamente isso, a capacidade de acolher o diferente e entender ele como complementar a mim. Sem o outro, eu não sou eu próprio. Criar uma economia nessa perspectiva é a economia do amor. Legal, Thaís. Bem, eu queria colocar muito brevemente 2 coisas. Quer dizer, que a gente acredite num princípio, numa abordagem, mais que um princípio, é uma abordagem que está presente em muitas filosofias orientais, mas mesmo nesse novo campo da nova psicologia e da neuropsiquiatria e da neuropsicologia, que é o poder da nossa intenção. Quer dizer, porque O primeiro passo é a gente acreditar que é possível, porque quando a gente acredita e a gente se engaja naquele propósito, existem muitas outras variáveis, quer dizer, o campo da sincronicidade que se move com a gente. Então, nós somos um pedacinho muito pequeno de uma grande corrente que caminha para a evolução. Então, eu acho que quando a gente fala da economia do amor e do amor, eu acho que é o novo estágio, o novo patamar da humanidade, e que tudo que a gente fizer nessa direção, ele vai estar coroado de outras forças que vão além da gente. Legal, muito obrigado então a participação aqui do Marcos Pena de Arruda, da Thaís Rodrigues Corral e do Tony Piccolo no nosso debate de hoje, a economia do amor, o tema livre fica por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para vocês, segunda-feira às 10h05 nós estamos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.